garotada segurar a barra. É muita coisa pra suas cabeças escutar aquele som até que enlouqueça. Tudo tem seu tempo certo, mas as coisas estão erradas, tem que voltar pro seu lugar. Eu também curto o som da discoteca, mas está chegando a hora dos embalos se acabar. Levou pra todos.